Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo jóia, querido. Olha, é o seu convidado, para nossa satisfação, honra e orgulho, já está na linha, viu? Ah, que maravilha, maravilha. Então, gente, vamos começar aqui o programa com a entrevista com o grande Marcelo Nova. É uma honra, conheci o trabalho dele, minha intro, aí ele foi lá por 1983, depois eles estouraram pelo Brasil e... é uma pessoa assim que se mantém íntegro nos pensamentos, no tipo de música que faz, e é uma honra a gente estar aqui falando com ele, líder do Camisa de Vênus, também uma carreira solo brilhante, e a gente tem muito o que conversar. Vamos dar as boas-vindas então. Marcelo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Marcelo. Querido, vamos começar então meio pelo começo, tá? Fala um pouquinho como é que foi a tua infância. Isso aqui não é divã, mas eu gostaria de saber, assim, se a tua família era uma família muito musical, assim, que curtia muito música, como é que era isso, assim, antes de tu ser introduzido, digamos assim, ser apresentado ao rock and roll, que eu imagino tenha sido, basicamente, o rock and roll nacional, tenha sido, entre aspas, pelas mãos do Raulzito e as Panteras, né, que era o Raul Seixas. Fala um pouquinho da tua infância, as influências musicais, quando tu estavas, antes de tu ser adolescente. O primeiro disco que eu pus as mãos e que eu posso dizer que era meu mesmo foi um disco de Little Richard. Eu era um garoto, tinha, sei lá, 10 anos por aí. E pedi a meu pai para comprar para mim. Eu não sabia o que era rock, não sabia falar inglês. Eu fui atraído pela força, pelo vigor da música. E a partir daí comecei a colecionar discos e não parei até hoje. Na verdade, Little Richard foi uma espécie de tsunami que passou na minha vida. Assim. Ele varreu tudo que eu tinha ouvido antes e preparou o caminho para o que viria depois. Maravilha. O som, né, eu ia até citar, tem uma influência direta do rockabilly, tu já gravaste bastante rockabilly também, né, que basicamente o rock and roll, assim, o básico rock and roll que misturava country music com rhythm and blues, as pegadas fortes, esses riffs de guitarra e aquela bateria que a gente poderia até dizer assim, bateria de garagem, digamos assim, né, essa atitude de Chuck Berry, lá, se eu ia te perguntar do Chuck Berry, se citaste o Little Richard, que tem um link direto com o punk dos anos 70 e da virada, pra virada dos anos 80, quando a gente pensa em, sei lá, rockabilly, a gente pode pensar, sei lá, Johnny Burnett, Carl Perkins, Gene Vincent, né, tudo, por sinal, cantores que a gente já tocou aqui no programa, e eu só queria te dizer, assim, que... eu achava, tá, que eu tinha sido apresentado ao teu trabalho em 81, eu achava que era num programa da Globo chamado Geração 80, apresentado pelo Cadu Moliterno, mas na verdade foi num programa que saiu deste, que era um programa, deste te lembra, chamado Cometa Loucura. Se lembra disso ou não? Rapaz, eu não lembro mais dessas coisas, não. Os anos 80 passaram muito rápido pra mim. Não, essa aqui que é que a minha apresentação foi assim, eu tinha um disco de um programa apresentado por Lauro Corona, olha só, na Globo, acho que era nos domingos, uma espécie de Globo de Ouro virado para os jovens, mas bem pasteurizado. E na trilha sonora ali, tinha uma seleção de canções, de bandas que já tinham se apresentado no programa. E a canção de vocês, no caso, né, do teu grupo, era Meu Primo Zé. Aham. Uhum. Então tem aquela parte que fala, né, eu tenho um primo chamado Zé, queria ser como ele é, sempre gentil e arrumado, ele é muito bem relacionado, ele encontrou a felicidade frequentando a alta sociedade. Eu adoro esse trecho, e tá super moderno ainda. Também tem aquele pedaço, tem três garotas para transar, mas guarda uma virgem que é para casar. Na boa, é genial, essa letra é tua? É, na verdade, assim, isso era o começo da minha carreira e, uhum. e eu via muita coisa inglesa e principalmente essa coisa de punk inglês e, uhum. e New Wave e suas vertentes. E eu estava uhum. começando a escrever e às vezes eu procurava algum tipo de referência para esboçar os meus primeiros textos e às vezes eu pegava coisas que eu ouvia de uma banda aqui, uma banda ali. E meu primo Zé acabou surgindo de uma canção de uma banda que eu ouvia, chamada Undertones, e eu ouvi o show deles em Nova York em 1980. Qual é o nome da banda que eu não ouvi, desculpa? Undertones. Ah, Undertones, aham, aham. E meu primo Zé foi uma das bem primeiras tentativas minhas de escrever alguma coisa. Hoje eu inclusive já, bom, hoje não, já tem muitos anos que eu parei de tocá-la, porque meu primo Zé era muito interessante, porque éramos todos muito jovens e fazia sentido cantar uma letra assim, mas na verdade a minha mãe já morreu faz muito tempo, meu primo Zé morreu de câncer há mais de 20 anos, essas coisas tem, às vezes você escreve canções que são datadas. Meu primo Zé é uma canção datada. Ela remete exclusivamente, diretamente a uma época em que eu era muito jovem, as pessoas que ouviam também eram muito jovens, mas eu preciso ter noção de passagem de tempo para nós não ficarmos com esse saudosismo vulgar e barato, achando que tempo bom era aquele que passou. Não. Se a sua vida está boa, a vida o tempo é bom. Se a sua vida hoje é uma porcaria, você vai lembrar dos anos 80 com saudade. Não é definitivamente o meu caso. Os anos 80, na verdade, foram apenas o início da minha carreira. Foi muito bom, foi fundamental. Através do trabalho que eu fiz nos anos 80, eu me tornei um artista conhecido no Brasil. Mas essa coisa de ficar apegado ao que passou definitivamente não faz parte. A minha vida aos 66 anos continua intensa, continua produtiva, eu faço o que eu gosto, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Então, cada momento é um momento, cada período da sua vida, você não pode aos 60 querer pousar de gatinho, porque senão você fica ridículo. E ao mesmo tempo, quando você é menino, você é meio bundão. Então, você, por que, que você é bundão? Porque você ainda não aprendeu a viver. Você ainda não teve uma sucessão de experiências que lhe fizesse refletir sobre que caminhos tomar. Às vezes você vai com tanta avidez ao pote, você enfia a cabeça na parede e se arrebenta todo. Então, cada momento tem as suas especificidades e as suas especificações. Eu procuro, né, porque eu não estou muito longe de ser perfeito, mas procuro viver a minha vida à medida em que as coisas vão surgindo e vão se apresentando. Não tenho saudades de absolutamente nada, porque vivi cada período da minha vida como agora, com muita intensidade. Não sinto saudade de nada, não. Uma coisa assim, eu acho que nunca te perguntaram isso, querido, mas tu tens um vozeirão, né? Então, quer dizer, assim, eu queria saber se... E até no teu disco de 4 anos atrás, 13 Fêmeas, que eu adoro, tem assim, né, pro pessoal que não conhece, por favor, adquira, que basicamente são canções falando sobre dores de amor, mas nada com aquela pegada de música de corno, nada disso. Mas assim, tem um certo, diriam assim, quase que uma atmosfera quase de bolero. E a tua voz, a primeira vez que eu te ouvi, eu ouvi cantando foi até ao vivo, foi num show aqui lendário, aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana. Eu me lembro que quando eu ouvi cantando, né, o Silvia Piranha ali, a tua impostação, na mesma hora eu pensei em Nelson Gonçalves. Tem alguma coisa que tu ouvias Nelson Gonçalves ou nada a ver e eu tô pirando aqui? Nelson Gonçalves foi um cantor de uma personalidade vocal impressionante. Aliás, hoje, já que você citou Nelson, olhando ao redor, eu não vejo nenhum cantor no Brasil que tenha aquela performance absolutamente inconfundível. E aí, mais uma vez, eu vou ter que abrir parênteses, porque aquela época, bolero que você citou, e que virou uma coisa, com o passar do tempo, virou uma coisa brega ou cafona. Bolero naquela época era uma época romântica, os anos 40 e os anos 50. Eu não estava lá nos anos 40, mas é um período que eu não havia nascido, mas é um período que me fascina muito, por várias razões, seria muito longo explaná-las aqui agora, mas o mundo, para mim, começou quando eu comecei a ler sobre o que havia acontecido antes, muito antes de mim. Eu precisava disso para poder entender onde eu tinha chegado, como eu tinha chegado, quem eu sou, né, de onde eu vim. Então, ao invés de ficar preocupado em saber o que vai acontecer no futuro, eu sempre tive uma atração muito grande para entender a trajetória, e principalmente a trajetória da música, que é a minha paixão primordial. Então, a geração de Nelson, como a geração dos irmãos Gershwin nos Estados Unidos, que fizeram todos aqueles clássicos de standards americanos. Songbook americano. A linguagem que eles usavam era uma linguagem romântica, essencialmente romântica, porque eles estavam vivendo um período pós-guerra, havia uma necessidade da própria sociedade americana de ter esperança, de ter alegria outra vez. Muita gente, muita garotada, muitos garotos que foram para a guerra não voltaram, outros voltaram aleijados, enfim, foi um período difícil. Então, era necessário, talvez até também inconscientemente, incorporar esses elementos na canção. E Nelson foi uma espécie de representante desse romantismo exacerbado no Brasil, lá nos anos 40, no início dos anos 50, onde ele cantava paixões dilacerantes. Era tudo muito intenso, era tudo muito rasgado, né? Talvez Bob Dylan tenha sido o primeiro cara a quebrar com esse paradigma, né? A inserir na canção, porque isso acontecia no Brasil, mas isso na verdade era gerado pelos Estados Unidos para o mundo inteiro. Bob talvez tenha sido o primeiro cara a inserir não só o amor, a paixão, o ciúme, a discórdia e a desavença do casal ou do homem ou da mulher, enfim, mas também inserir elementos que falassem de política, de poder, de guerra, a partir dele qualquer tema passou a caber numa canção. Né? Ele foi o cara que pegou um pouco de Woody Guthrie e tentou pegar aquela coisa do protesto das classes trabalhadoras, e ele foi além. Então, ele foi tão além que tentaram crucificá-lo por isso. Ah, você já não é mais aquele cantor que cantava, que era a voz de uma geração, que era contestador, que bradava contra as injustiças sociais. E aí, quando ele percebeu que esse discurso estava virando político, coisa que ele nunca foi, ele se desviou disso completamente. Né? Então, acho que é isso. E queria dizer uma coisa. Consegues ver... desculpa, às vezes eu vou ter que ficar tocando um pouco no passado também, mas eu estou querendo fazer uma referência com a relação que a gente tem com o presente. Tá? Consegues ver, por exemplo, se hoje surgisse... se a banda Camisa de Vênus surgisse hoje, achas essas patrulhas do politicamente correto teriam podado vocês já na raiz? Eu acredito que sim. Hoje o mundo hoje é muito mais careta do que era nos anos 80, sem dúvida nenhuma. Neocaretismo? Sem dúvida nenhuma. O mundo não só é careta, como se tornou pequeno, né? Apesar de todas essas redes de comunicação, apesar de toda a globalização, apesar de todos os satélites que estão espalhados ao redor do nosso planeta, para que possamos nos comunicar com o próximo com mais agilidade, com mais facilidade, com mais ligeireza, essa rapidez e essa necessidade de saber de tudo o que ocorre no mundo num segundo, na palma da minha mão, Isso, na verdade, só esconde um enorme vazio, né? Porque nós nascemos sozinhos e nós vamos morrer sozinhos. Não adianta essa coisa de querer falar o dia inteiro com alguém, de receber mensagens o dia inteiro de pessoas, de empresas, de e-mails, de WhatsApp, de Twitters. De que adianta se você, na verdade, você tem uma área de ação que é restrita à sua casa, ao seu ambiente de trabalho, à sua família, às pessoas que você quer bem, e você é atingido pelas pessoas que você não dá a mínima, você é atingido pelas pessoas que você não gosta. Então é preciso haver um filtro nessa coisa toda. A caretice, ela se manifesta também muito porque a maior parte das pessoas nos anos 80, já que você está fazendo essa comparação, a maior parte, ou quase a totalidade das pessoas nos anos 80, não tinha nenhum veículo que ela pudesse expressar-se. Não havia. O cara assistia televisão, ouvia a opinião abalizada de um jornalista, de um crítico, de quem quer que seja, ou ligava ao rádio, e no rádio também havia pessoas que tinham o hábito e a função profissional de comunicar ao mundo o que estava acontecendo na Europa, no Japão, no Canadá, enfim, não importa. Hoje, né, de alguns anos para cá, com o advento e o aperfeiçoamento dessas tais mídias virtuais e sociais, passou-se a dar voz a todo e qualquer indivíduo. E a maioria de nós, indivíduos, não temos nada a dizer. Nada. Não temos nada. A maioria não consegue dizer para si próprio. Quanto mais para emitir uma opinião que vale a pena ser levada em consideração num meio onde todo mundo fala por instinto, né? Não existe reflexão na internet. É um jogo de futebol, né? Onde eu sou a favor e você é contra, ou vice-versa. Então fica essa coisa constrangedora, né? Essa coisa boba, tola, né? Qualquer lugar que você vai, você encontra alguém com um celular tirando foto num shopping center, no meio da rua, em qualquer lugar, no show. Fila de lanchonete, acredita? Fila de lanchonete. Ao show para ficar filmando, ao invés de assistir o show, passa o show inteiro filmando, ele não vê nada. Ele vê o show através de um buraquinho num aparelho eletrônico. É horrível, ele perde o que há de melhor, que é a performance da banda, a performance do artista, a luz que está no palco, a sonoridade. Ele passa a prestar atenção apenas naquela imagem. Então, Umberto Eco, um filósofo italiano, escritor, homem extremamente culto, ele cunhou uma frase que me parece muito interessante. A frase é curta e atingiu em cheio o peito desse Frankenstein ao qual eu estou me referindo. Ele disse o seguinte: que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Eu adoro. É a pura verdade. Né? Você não vê nem. É muito difícil você encontrar nesses grupos sociais diálogos que valham a pena serem reproduzidos ou assimilados para depois serem filtrados e refletidos. São banalidades, idiotices, tolices. Eu tenho um Facebook profissional de Marcelo Nova, tenho Facebook do Camisa de Vênus, mas eu, Marcelo, pessoalmente, eu não tenho Twitter, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, não me interessa a vida do próximo, não me interessa interagir com pessoas que eu não tenho nenhum tipo de afinidade ou de proximidade. Quando eu quero saber alguma coisa que que me interesse realmente, eu corro atrás. Uhum, eu sou do tempo em que eu entrava num ônibus da aviação São Geraldo, em Salvador, na Bahia, e viajava 27 horas para comprar LPs, vinil, no Rio de Janeiro. Eu viajava 27 horas, aqui no Rio tinha lojas que vendiam discos importados, coisa que não acontecia em Salvador. Então, eu ia atrás do que eu queria. Eu não ficava esperando que as pessoas dissessem o que eu ia ouvir, o que é que está na onda, o que é que é in e o que é out. Não, quem decide o que é in sou eu. Quem decide o que é out sou eu. Então, não me interessa essa pluralidade de bobagem. Não tenho nenhum interesse. Pseudo pluralidade, né, Marcelo? Cá para nós. Pseudo pluralidade, né? É isso aí. Porque, na verdade, esse lance de globalização, na verdade, é muita gente pensando parecido, né? E partilhando as mesmas bobagens. E essa coisa careta, né, que você se referiu, essa coisa absolutamente careta. O politicamente correto hoje é o babaca dos anos 80 e dos anos 90, vamos dizer, ou dos anos 60, ou dos anos 70, entendeu? É o babaca, é aquele que só ousa o que me permitem ousar. É aquele que só diz o que lhes permitem falar. Então, é constrangedor, né? Esses signos de... E tudo isso, na verdade, esconde um puritanismo ou uma busca pelo puritanismo, do qual nós nos afastamos muito durante um certo período, o que é bom porque, como diz o nosso Harry Mencken, um jornalista americano dos anos 20, ele viveu há 100 anos atrás praticamente, ele era o jornalista mais agudo, mais incisivo da América, e ele resumiu tudo isso numa frase: me mostre um puritano e eu lhe mostro um filho da puta. Então, essa onda de puritanismo que está se abatendo sobre o mundo, onde você não pode chamar um preto de preto, por exemplo, é ofensivo você chamar um negro de negro. Ele é negro. Não adianta a palavra que você vai usar para defini-lo. Ele é negro. Um negro nos Estados Unidos hoje tem que ser chamado de afro-americano. Isso. Se você falar nigger, é chutado. Não, nigger já é um termo pejorativo. Nigger já é como se fosse crioulo. Não é nem crioulo, é mais agressivo do que crioulo. Porque crioulo, na verdade, é uma miscigenação racial. Não existe esse termo. Não, é que o nigger era muito usado por próprios negros, né, nos Estados Unidos, para se referenciar. E hoje em dia nem eles podem mais se referenciar. Mas isso era entre eles. Não, branco nunca... quando se chamava nigger, chamava para ofender mesmo. A questão é que o politicamente correto resolveu colocar essa palavra negro, que é diferente de nigger. Nigger é pejorativo, era uma coisa que vinha da Ku Klux Klan para ofender aos negros. Pra diminuir. Negro é a definição real da condição epidérmica. Sim, ele é negroide, né? Ele nasceu negro. Claro, claro. Existem brancos porque nasceram brancos. Então, isso passou a ser ofensivo. Quer dizer, você tem que chamar um sujeito que é negro de afro-americano, porque chamá-lo de negro virou uma coisa absolutamente ofensiva. Tem que ser chamado de verticalmente desafiado. Sabia disso, querido? Como é que é o negócio? Anões estão começando a chamar agora de verticalmente desafiado, vertically challenged, porque supostamente do órgão seria colocá-lo abaixo do... Posso te dizer o seguinte, o meu pai, Dr. Fernando Nova, ele era fisiatra e ele fundou em Salvador um centro de reabilitação para crianças com paralisia infantil, com paralisia cerebral, E a expressão que se usava na época para se referir a essas crianças era a criança defeituosa. Isso era uma expressão que era usada no Brasil inteiro, não só em Salvador, era no Brasil inteiro. Se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver isso muito rapidamente. Embora talvez muita gente já apagou isso, mas como ninguém consegue apagar a minha memória, eu me lembro perfeitamente que as crianças que eram portadoras de poliomielite, que usavam bengalas, elas eram chamadas de crianças... aquela era uma criança defeituosa. Não havia nenhuma nenhum sentido de ofensa ou de menosprezo ou de ironia. Então, essa palavra, em determinado momento, começou a incomodar, porque era uma criança que tinha nascido com um defeito, fosse ele pral, fosse ele de locomoção, fosse ele cerebral, era um defeito. Passou-se então agora, como é que chama agora? Eu não sei, porque vai mudando de acordo com o humor da época, né? Criança portadora de necessidades especiais, você está entendendo? Então, o mundo encaretou, meu caro, entendeu? Nós hoje estamos celebrando a nossa TV de 70 polegadas. Eu tenho uma TV aqui no meu quarto que eu digo, ligue, ela liga. Eu digo, desligue, ela apaga, entendeu? Eu converso com a minha televisão, entendeu? Parece um cinema, são 70 polegadas e tal. Tudo bem, ótimo, maravilhoso, tecnologicamente falando, é um avanço extraordinário. Mas quando eu ligo, o que vem até mim através dela é realmente lamentável, sabe? Absolutamente pobre, pobre cada vez pior do espírito, né? Então, não há o que celebrar quando você está lidando com a massa. A massa sempre foi a massa, sempre foi. Só que agora ela acha que ela é importante. Antes ela, por falta de condição, até tecnológica, ela não tinha essa facilidade de se expressar. Então ela ficava na dela. Hoje qualquer idiota que não sabe, inclusive, falar, que não sabe fazer uma frase com sujeito e predicado, não é? Que não sabe conjugar um verbo, esse sujeito se acha capaz de dizer coisas extraordinárias, e tome imbecilidade, e tome idiotice. Então, é o que temos, entendeu? É preciso enfrentar isso, com a cabeça erguida e com o cérebro musculoso. Olha, eu vou lhe dizer, a minha barriga aqui... Eu estou aqui com minha barriga um tanto quanto flácida, porque eu detesto exercício físico, entendeu? Então eu tenho um pneuzinho aqui, um pneuzinho acolá, mas devo também, por outro lado, afirmar que o cérebro de Marcelão está pra lá de Schwarzenegger, meu irmão. Não Schwarzenegger de hoje, né? Schwarzenegger leva no Conan Bárbaro, né? No auge, tem, né? Se atrever a me desafiar para uma luta, corre sério risco de ser espancado em praça pública. Marcelo, deixa eu te perguntar assim, se pudesse ser breve até, no sentido, sobre duas parcerias, né? Eu tenho que, infelizmente, ficar volta e meia voltando, tá? Um pouco no tempo. Mas me fala um pouquinho assim, quão influentes foram na tua carreira, a tua amizade com duas pessoas que eu acho que elas quase que são como se fossem irmãs intercontinentais, digamos assim, né? Que é o Eric Burdon, obviamente, do The Animals, a gente até depois vai tocar uma música dele que não fez certo, uma música dele da época do Eric Burdon and The Animals, né? Foi meio que o segundo grupo dele, depois do The Animals apenas, que ele estava inserido, e também, obviamente, com o Raul Seixas. Eu sei, claro, o Raul Seixas era tipo o Chuck Berry brasileiro, né? Muita gente conhece ele mais a fase, digamos assim, ripongo psicodélica, mas ele começou mesmo com rockabilly, com rock and roll, casaco de couro, aquela pegada toda. Fala um pouquinho quando pensas no Raul Seixas, o que te vem em mente, e depois o Eric Burdon, que graças a Deus até está vivo, acho que está com 76 anos. Na verdade, a ordem é inversa. Eric Burdon aconteceu na minha vida primeiro, antes de Raulzito. Ah, é? Eu comprava meus discos. Eu acho que a banda dele começou em 62, se eu não me engano. Acho que The Animals começou em 62. Exatamente. Mas acontece o seguinte, eu só fui começar a assistir os shows de Raulzito e os Panteras por volta de 64, 65, por aí. Nessa época eu já tinha os singles do Animals. Eu já tinha House of Rising Sun, eu já tinha Let Me Be Misunderstood, enfim. Embora eu deva dizer que a primeira vez que eu vi Raulzito foi numa festa nesse instituto que eu falei que meu pai havia criado, uma festa para crianças, onde ele fez uma dublagem. Eu tinha, sei lá, uns 9 anos, ele devia ter uns 16, por aí. Ele fez uma dublagem de uma música chamada O Bug do Bebê. Mas aí eu não sabia quem ele era, e ele era apenas um menino, um adolescente, e eu era apenas uma criança. Quando eu fui ter noção de Raulzito e os Panteras, aí já é uma outra história. Eu já tinha alguns discos que eu já me interessava por rock, já tinha comprado algumas coisas, e entre elas The Animals, banda que Eric Burdon era o vocalista e que formava junto com os Beatles e com os Stones o triunvirato do rock inglês. Eram as três bandas mais importantes que havia naquela, as três melhores bandas que havia naquele momento na Inglaterra eram o Animals, os Stones e os Beatles. Então, pouco tempo depois eu fui ver Raulzito e os Panteras, foi a primeira vez que eu vi rock na minha vida. Né? E as pessoas acham que a maior influência de Raul sobre mim foi do ponto de vista musical, o que é um engano. Na verdade, a maior influência de Raul sobre mim, porque nós gostávamos da mesma coisa. Quando nós fomos gravar o Panela do Diabo e fomos compor as canções do Panela, que nós fomos ver quantas coisas em comum nós tínhamos do ponto de vista musical. Ele gostava de Gene Vincent, eu adorava Gene Vincent. Ele gostava de Little Richard, eu também. Aí nós fomos descobrindo aqueles bluesmen das antigas, Muddy Waters e Lightning Hopkins. Bo Diddley. Bo Diddley do Rhythm and Blues. Enfim, havia uma série de artistas que nós gostávamos e apreciávamos, mas a maior influência que ele exerceu sobre mim foi ele ter me apontado um caminho. Ele, na verdade, ele nem me apontou o caminho. Eu é que, através dele, eu percebi qual era o meu maior desejo, ter uma banda de rock. E se ele, que era mais velho que eu, que legal. Baiano, como é que foi daí, eu, anos depois, morava no mesmo bairro que eu. Se ele podia e pôde, eu pensei, quem sabe, talvez eu consiga também. Uau! E como é que foi daí o teu link com o Eric Burdon? Assim, como não pensando musicalmente, como é que foi profissionalmente tu conhecê-lo, assim, como é que foi? Vale dizer, para muita gente nem sabe, que ele também é bom ator, fez cerca de... aparece nos 12 filmes, inclusive tem um filme chamado Comeback, um filme alemão que ele fez, que eu tô procurando há anos, o filme é de 81, por aí. Desculpa, fechei parênteses. Isso. Ele, na verdade, Eric... É um gentleman, né? Ele tem uma fama de indigesto, de um cara que briga com todo mundo, e eu também tenho. Então, nós nos afinamos maravilhosamente, né? O que prova que tudo isso é conversa. Nós não suportamos, em tese, esse estado de mediocridade que nós estávamos nos referindo. Nós nos conhecemos aqui em São Paulo, eu fui ao show que ele fez aqui, ele me convidou para... Nós havíamos saído para almoçar juntos, porque eu fazia um programa de rádio na Rádio Transamérica, e eu entrevistava gente do rock, e ele participou de um dos programas que eu fiz. A partir daí eu o convidei, eu estava gravando um álbum chamado Quem é Você, e eu convidei Eric para ir até o estúdio comigo. Para minha surpresa, ele topou ir, e para mim é o estado de estupefação completa. Ele não só aceitou ir, como ele quis participar do disco, e acabou gostando tanto que acabou coproduzindo o disco. Então, depois nós fomos para Nova York, e ele ia gravar um álbum de canções inéditas chamado My Secret Life, coisa que ele não fazia há quase 20 anos. Ele estava lançando muito disco ao vivo, e coletânea, tinha parado, né, de lançar canções coletâneas, e tinha parado de fazer discos de inéditas. E aí ele acabou gravando 3 músicas minhas no disco. Pois é. E se iniciou uma amizade muito grande entre nós, que permanece até hoje, inclusive. Que bacana. Então, que bacana. Essas coisas, rapaz, não tem preço, né? Uhum. A minha amizade e futura parceria com Raul, a minha amizade e futura parceria com Eric Burdon, essas coisas eu não planejei, eu não desejei, porque estava muito distante, eu nem imaginava que isso seria possível. Uhum, e essas coisas vieram ao meu encontro, e eu, evidentemente, fui ao encontro delas também. Claro, então, claro. Essas medalhas são as coisas que a gente conquista na vida sem precisar de oba-oba, sem precisar de ficar fazendo papel de ridículo na televisão, engatinhando e pedindo alguém para sodomizar-nos, entendeu? No sentido, digo, sodomia intelectual, cultural, sodomia que eu estou falando, né? Você isso. Ser sodomizado. Estupro mental, estupro mental. Entendeu? Esse papo de ser sodomizado culturalmente, eu tô absolutamente fora. Até porque aqui a gente não é fiscal de cu, né? Oh, boy. E me diz uma coisa, Marcelo, como é que a pessoa, como é que tu fazes, já que o rock and roll tá obviamente muito conectado com a ideia de rebeldia, e a sua raiz está no lance da juventude. Como é que tu fazes, já que tu está dizendo que tu não é uma pessoa assim que prima pelo saudosismo exacerbado, como é que tu fazes para manter essa atitude, diríamos assim, rock and roll, tá, na tua vida e principalmente na tua vida profissional, sem parecer ridículo? Rapaz, eu penso que a temporalidade dos meus textos talvez seja o elemento fundamental para isso que você se referiu. Eu não escrevo sobre o São Paulo Fashion Week, eu não escrevo sobre a internet, nem sobre o WhatsApp, nem sobre a última conquista high-tech. Na verdade, os temas das minhas canções são os mesmos que o meu tataravô se debruçava, e que, acredito eu, daqui a 500 anos, se ainda existir planeta, o homem continuará se debruçando, porque são questões profundas no sentido de que elas nascem conosco, né? Eu escrevo sobre paixão, eu escrevo sobre ódio, eu escrevo sobre ciúme, eu escrevo sobre conquistas, eu escrevo sobre coragem, eu escrevo sobre covardia, eu escrevo sobre sentimentos que estão atrelados à alma humana, né? Uhum. Então, talvez esse seja o principal motivo para que eu não precise ficar cantando meu Primo Zé, por exemplo, já que foi citada antes, eu não precise ficar cantando meu Primo Zé já como um homem sexagenário. Eu tenho outra percepção, eu tenho outras ideias, eu tenho que ser eu não posso deixar de falar com a molecada, e, por outro lado, eu tenho que falar com pessoas que envelheceram junto comigo, né? É aí que entra a temporalidade. Se você faz boas canções, independentemente do tema, você consegue se fazer entender por um menino de 20 e por um coroa de 60, sem dificuldade. Eu procuro me atrelar a isso. Você citou meu álbum 12 Fênix, você falou 13, não são 13. Uma você deve ter levado para casa para comer. Ah, desculpa. Foram 12. O disco chama-se 12 Fênix. Perdão. Álbum. Uhum. É um álbum que... 2013, né? Hein? Acho que é de 2013, né? De 2013, é. Isso. Exatamente. Esse é um álbum que eu trabalhei muito com ele, muito. É maravilhoso. No sentido da palavra e da sonoridade, né? Eu fui muito... Eu quero te agradecer, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu só quero te agradecer, tem uma música que eu amo, que é o nome dela, é O Ódio da Mão que Afaga, que fala assim, tem um trecho, eu não tô te mentindo, é muito caro para mim esse trecho. Fala assim: aqui estão seus encantos, seus venenos e todas as suas pragas. E aqui está o ódio da mesma mão que afaga. Aqui estão as taças, um brinde ao meu orgulho. Uma das pessoas, ao brinde ao meu orgulho. Né? Então, quer dizer, aqui está o nosso silêncio que ainda faz tanto barulho. Uau, um oxímoro que eu adoro, né? Esse silêncio ensurdecedor, né? Exatamente, é você poder perceber que a vida não é essa é isso que nós estamos falando, não é essa coisa óbvia, tola, que é manifestada quase que num vômito na sua cara. Não, você pode procurar uma maneira mais inteligente e mais profunda, mais complexa. Sem ser pretensioso. A vida pressupõe complexidade, não só objetividade, pragmatismo. A vida pressupõe complexidade, nuances diferenciadas. É como filme noir, né? Você vai assistir um belo filme noir, então você está diante da neblina, do mistério. Você está em preto e branco. Não precisa ser personagens tridimensionais. Tu não sabe se o herói é herói, se o vilão você é vilão. Você está em preto e branco. Você está num ângulo diferente para ver uma escada. Né? Uhum. Você está diante de personagens que não são nem bons nem maus. Uhum. Eles são o que eles são. Uhum. Né? Então você aprende com isso. Você vai aprendendo. E evidentemente que se eu, aos 66 anos, não tivesse aprendido meia dúzia de truques, eu era um idiota. A verdade é essa. Sensacional, sensacional. Marcelo, como é que as pessoas podem ficar sabendo de shows que estão acontecendo? Se puder dar um endereço da internet, sim, que a pessoa possa, né, pesquisar para... Ó, ele está se apresentando em tal lugar, tal, ou seja, solo... Sim, claro. Bom, Marcelo Nova, o Facebook é... Marcelo Nova Real, porque quando foram fazer, acho que já tinha mais uns dois caras, uns fake. Enfim, o Facebook é Marcelo Nova Real. Uhum. E o do Camisa de Vênus é Camisa de Vênus Oficial. Marcelo Nova Real e Camisa de Vênus Oficial. Até rima. Até lá rima. Você encontra, as pessoas encontram matérias e vídeos e onde vai ter show, onde não vai. Maravilha. E basicamente é isso. Vem cá, em que cidade é que vocês estão? Eu estou em Porto Alegre, mas a rádio é em São José dos Campos. Eu estou em São José dos Campos, Marcelo. A rádio é em São José dos Campos. Em São José dos Campos. E o Marco Antônio está lá em Porto Alegre. Isso. E apesar do sotaque, Marcelo, eu sou piauiense, mas sou criado aqui em Porto Alegre. É quase que uma suruba geográfica, né? Um baiano isso, exatamente. De São Paulo com um gaúcho de São José. Isso, um lance meio romanesco, assim, uma putaria organizada. Então, acredito eu que mais uns 20 dias deva estar saindo um livro que se chama Marcelo Nova, O Galope do Tempo, Conversas com André Barcinski. André é um jornalista do primeiro time. Sim. E durante 4 anos ele conversou, nós conversamos sobre os mais variados assuntos, e agora isso vai sair num formato de livro daqui a mais umas 2 semanas. Já está em pré-venda em algumas livrarias, mas acredito legal que chegue... E é legal que tem um disco também que tem Galope no título. O Galope do Tempo é o nome. Exatamente. Do disco, é o nome do livro. Uh-huh. O Galope do Tempo é um disco que eu fiz em 2005. 2005, eu ia dizer 2004 ou 2005, isso. E que é um Marcelo, disco que assim, eu considero muito relevante na minha carreira. Como é que é? Não ouvi, desculpa. O Galope do Tempo é um disco que eu considero muito relevante na minha carreira. Tem até uma arte pré-histórica na capa, eu me lembro. Isso, é ele mesmo. Exatamente, isso. É ele mesmo. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Imagina, amanhã vai estar disponibilizado... A conversa foi boa e foi divertida. Tá, querido, amanhã vai estar disponibilizado no SoundCloud a gravação do nosso papo. Eu entro em contato contigo e te mando o link da gravação do nosso papo, tá bom? Ah, eu gostaria, sim. Querido, de novo, muito obrigado, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Boa sorte aí e mete bronca na, olha, no negócio. Olha, eu não falei nada porque eu estava absolutamente encantado com a conversa e aprendendo muito. Parabéns a você, viu, o Marcelo, e parabéns ao Marco Antônio que eu trouxe. E caramba, saiba que... Valeu de novo, Marcelo. E obrigado, saiba, querido, tá? Que aqui na Showtime, como nós tocamos só flashback, você está na nossa programação musical também, viu? Pois muito bem, espero continuar tocando. Vai continuar muito tempo. Grande abraço. Um grande abraço, querido. Grande, obrigado, gente. Tchau, querido. Fantástico, hein, meu amigo? Tá, fantástico, maravilha, fantástico, maravilha, fantástico. Completamente sã, né? Sabe o que está falando. Não, ele é um cara fantástico. Fala o que pensa sem ter que ficar fazendo rodeio aqui e ali. Vamos então para vamos nossa, começar nos anos 50. Anos 50, nossa arqueologia musical. Eu não era nem nascido ainda, mas o Marco Antônio já era. Vai. Pronto, Marco Antônio. Ah, maravilha. Essa canção aí é super pouco conhecida. O nome do cantor é Ricardo Esteban Valenzuela. Nasceu em 41, morreu 3 meses antes de completar a maioridade. É o Ritchie Valens. Né? Normalmente você pensa, Ritchie Valens, normalmente pensa naquela versão dele, uma canção do folclore mexicano, do cancioneiro mexicano, né? La Bamba, obviamente. Sim. Teve 500 mil versões, inclusive no Brasil. E também especialmente All Donna e outros dois hits. No caso, essa canção aí se chama Oh My Head. E vamos tocar só no link que eu te mandei, querido. Só um trechinho do Donna, só para o pessoal conectar, que é de 58. Ele já tinha mudado completamente o estilo e até a voz, né? É, isso. O interessante é que a canção que a gente ouviu antes, na íntegra, ele gravou em 58, se eu não me engano, foi lançado já postumamente, né? Porque ele faleceu em 59, né? Mas foi basicamente o primeiro nome no rock and roll americano, filho de imigrantes, né? Que eram tudo imigrantes do México. No caso, ele nasceu na Califórnia, perto de San Fernando Valley, e faleceu naquele acidente de avião. A gente citou outras vezes cantores, né? O Buddy Holly e o Big Bopper, que estavam juntos dele quando caiu o avião. Tem uma coisa que a gente já citou outras vezes em outros programas, o lance de plágio, né, que é muito interessante. Uhum. Pois, se puder, tem aí, assim, logo depois do Donna, um link que eu te mandei, eu botei assim, plagiado pelo Led em 75, uma canção de 1975 do Led Zeppelin, isso. Não, então não é essa. Tava assim, Oh My Head, tinha esse link, né, da canção que tocou, depois tinha o Dona, e logo abaixo tinha Boogie with Stu. Consegue ver, tá entre parênteses, tá plagiado pelo Led, 35. Mas é completamente plagiado. É completamente, e só depois de pressionados que eles deram daí crédito, meio zombando, pra, já que eles já tinham histórico da família do Rich Valens, né, quando ele faleceu, deles serem sacaneados no lance dos direitos das canções dele, então daí o pessoal do Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, mas o pessoal, eles se juntaram, desculpa, o Plant, eles juntos daí meio assim para calar as bocas, já que eles já tinham um histórico de plágios, de plagiar, né, de não dar crédito, daí eles, essa canção aí que a gente tocou, que era Boogie with Stu, que na letra até fala um pedacinho, cita o Stu Sutcliff, que foi um um pré-Beatle, diríamos assim, daí eles deram nos créditos, eles colocaram, apesar de 90% da letra ser igual, eles colocaram daí Mrs. Valens, pra tentar, tipo assim, uma migalhinha reverter pra mãe do Rich Valens. Ah, Deus. Mas o nome da canção, né, é Boogie With Stu. É, assim, na boa, não dá nem pra... É uma versão da música Oh My Head. É. Né? E dizem, e citavam também, tipo assim, que tem muitos historiadores que falam assim, ah tá, mas na verdade o Oh My Head já era quase que uma versão, eu não acho tão próxima. Se puder, o quarto link que eu te mandei aí é de uns 6 meses antes, uma canção do Little Richard, de 58, chamado Oh My Soul. Tem nada a ver. É, eu acho que na verdade os primeiros 5 segundos parecidos, mas depois, né, mas igual, pelo menos foi creditado em alguma coisinha, ela acabou recebendo, né, por essa canção de 75 do Led Zeppelin, o pouco sucesso que fez, né, e sendo que o original Oh My Head era da virada de 58 para 59. Ele pode ser ouvido em cerca de 50 trilhas, o Rich Valens incluindo Grease, Um Tempo da Brilhantina, Rock and Roll High School, Os Eleitos, Cristine Carro Assassino, Tin Man, Os Rivais, e Losing It, que no Brasil, para faturar em cima da série Porques, botaram o título de Porky 3. Né? Era um filme até com Tom Cruise início de carreira. Vamos para os anos 60? Bora. Tá. Kiss your feet and everything. suffer your pain, but I'd ride your chain, spread our tiny wings, yeah, anything. Marco Antônio, Marco Antônio, obrigado, o Cláudio Ariete, o Cláudio Ariete mandou um pedido. Eu amo essa canção, o nome é Anything, não fez muito sucesso, ela é de 67, quem canta é o Eric Burdon, né, a gente fez um link, né, porque ele também trabalhou com o grande Marcelo, que a gente entrevistou, o Eric Burdon, foi líder do grupo The Animals, no caso, isso aí com o segundo grupo dele, que ele fez com um dos parceiros do Animals, então o nome era Eric Burdon and the Animals. No caso, um dos maiores sucessos do grupo foi San Francisco Nights, de 67, a gente acabou de colocar um trechinho, mas queria dizer que o Burden foi considerado pela revista Rolling Stone, um dos foi colocado, tipo assim, 57, eu não gosto muito dessas, né, essas enquetes, assim, mas no caso, uns 20 jornalistas juntaram lá de rock and roll e consideram ele dos 100 maiores cantores de todos os tempos, colocaram ele no número 57. Né, ele nasceu há 76 anos em Newcastle, que é uma cidade mais ou menos 480 quilômetros de Londres, mega fã de blues, idolatra Louis Armstrong, o grupo The Animals surgiu em 62, depois ele morou na Califórnia, acho lá por 66, fez parte do grupo de Funk War, ele também já... ele também, como eu falei antes, ator ocasional, até tem uma participaçãozinha bem rápida também naquele filme que eu nem curto muito, The Doors, com o grande Paul Kilmer, dirigido pelo Oliver Stone. Ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Stranger in the House, que no Brasil era Gerações em Conflito, que é um drama selado pela Geraldine Chaplin, o James Mason e o cantor Bob Dylan. Um filme que a gente citou há umas duas semanas, que te odeia, eu e todos os anos, que em 1969, aquele filme com Kiefer Sutherland e Robert Downey Jr., sobre supostamente a era hippie, mas é um filme super artificial, na minha opinião, Joe contra o Vulcão, O Rei da Água, que é com Adam Sandler, e vamos tocar um trechinho do San Francisco Nights? Vamos, olha, e o Cláudio Ariete manda um pedido aqui para você tentar entrevistar a Penélope Nova, filha do Marcelo. Tá, Penélope. Tá. Eu acho uma boa, mas eu preferi esperar ela ter um pouco mais de estrada, porque a gente tenta normalmente pegar gente com um pouco mais de estrada. É. Mas obrigado pela ideia. Falando sério, obrigado. Vamos lá, Rogério. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. light's beam creates dreams. Walls move, minds do. Bom, essa estourou no mundo, né? Eu amo essa canção, teve umas versões cover também, mas essa é a original, né? San Francisco Nights, 67. Vamos para os anos 70? Vamos embora. Tá. Showtime, sempre com você. Taxman came the call. He wants to take my TV. Folks on down the hall keep making faces at me. So many bills to pay. I need a holiday. Shoes went out again. Marco Antônio. Tá, essa canção aí de 77, na verdade é de um grupo que se formou na Inglaterra. Muita gente acha que é um grupo americano, mas é um grupo que nasceu na Inglaterra. O nome do grupo é Heatwave, é um grupo de funk, disco. Essa canção que tocou é super pouco conhecida, é chamada Send Out for Sunshine, ou seja, manda trazer o brilho do sol, manda trazer o sol pra gente. Um dos grandes hits do grupo foi em 77, lançado na Inglaterra, lançado na Inglaterra, e normalmente era lançado primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Então, o grupo começou em 75 e já teve várias formações, mas diríamos-se a formação mais popular do grupo contou com Johnny Wilder Jr. e Keith Wilder nos vocais, ambos são de Dayton, Ohio, um cara que tu adora no teclado, Rod Temperton. Sim. Isso. E o Roy Carter, ambos britânicos, né? Um ítalo-suíço chamado Mario Mantese no contrabaixo, um tcheco chamado Ernest Berger e um jamaicano chamado Eric Jones. Eles podem ser ouvidos em trilhas de filmes como um que eu até adoro, um filme que eu adoro, porque eu até assisti até com, reassisti depois de anos com um amigão meu até que está escrevendo agora dizendo que está adorando o programa, o Chico Noronha. O nome do filme é Olhos de Laura Mars, né? Um filme com a Faye Dunaway, um filme chamado Fuga para Atena, que era com Roger Moore, Everett Gold. Ele tem duas canções na trilha sonora de um filme chamado, no original era Sunburn, e no Brasil, para faturar em cima da popularidade da Farrah Fawcett, foi lançado com um título super picareta. No Brasil era A Morte Ronda a Pantera. Ah, tá. Tentando puxar a brasa, né? Tá. Deixa eu ver o que mais. E um filme também que... um filme disco bem ruinzinho chamado Skate Town USA. É um filme sobre patinação. Patinação naquelas boates que eram pista de patinação e ao mesmo tempo tocava música direto, né? Um filme bem fraquinho, ensinado pelo ídolo adolescente Scott Baio, e quem faz o vilão da gangue de patinadores barra pesada é o Patrick Swayze. E também o grupo Heatwave também pode ser ouvido na trilha sonora do filme O Verão de Sam, que era um filme bem bacana, sobre aquele assassino serial, contava no filme com o Ben Gazzara, Adrian Brody, um filme do Spike Lee. Vamos para os anos 80? Vamos lá, peraí. É essa da banda do nosso entrevistado aí, é uma música que eu adoro, de 86, chamado Cinta Chambord. Oh. Ah, peraí, desculpa. Perdão, por isso que eu tô te confundindo, perdão. Vamos tocar um trechinho só de uma música do grupo, esse ritmo, do grupo Heatwave, que fez sucesso. Eu te mandei logo abaixo do link. Perdão, que eu já tava passando pra década de 80. Vamos lá, Rogério. Tá. Showtime, para quem tem bom gosto. Essa está na programação da Showtime. Sim, é uma maravilha a canção Boogie Nights, até aquele filme sobre a indústria pornô nos anos 70, americano, que contou com um papel coadjuvante, até foi indicado para o Oscar de coadjuvante, o Burt Reynolds, um filme de, acho que tem uns 11 anos, não me lembro exatamente quando foi lançado, mas chamado Boogie Nights, eles, né, pegaram o título do filme baseado nessa canção que foi muito popular, eu não me lembro agora exatamente se foi em 76 ou 77. Mas, de qualquer forma, é isso aí, grupo Heatwave. Vamos pros, agora para os anos 80, finalmente, por favor. Camisa de evento, vamos lá. Showtime, mais música para você. Chegou em casa nos idos de 63 e da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez, eu vou ser o maior, comprei um Cinta Chambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim, na garagem da vovó. tinha o banco do Sincaxambó. Fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sincaxambó. Pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem Gordini nem Ford, o bom era o Sincaxambó. O presidente João Goulart um dia falou na TV que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Sincaxambó. Fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó, fazendo Sincaxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sincaxambó. As ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro de Sincaxambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram de visitantes que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Eles fizeram pior. Acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Eles acabaram com Sincaxambó. Eles acabaram com Sincaxambó. Acabaram com Sincaxambó. Eles fizeram pior. Acabaram com Sincaxambó. Essa é a história do Flávio Ascaro. O pai dele comprou um Sincaxambó e no dia seguinte ele destruiu. É mesmo? É. Uau, essa canção aí, eu vi que estava falando, né, do, a influência na música punk dos primórdios do rock and roll, né? Quando se pensa no rock and roll, no rockabilly, no caso, né? O rock and roll mais básico, mais garageiro. Eu tô falando isso, não estou falando isso de forma pejorativa, mas mais fundo de quintal, mais cru, tem tudo a ver com a punk music da virada dos anos 70 para os anos 80, né? Quer dizer, pode ver, essa música é completamente isso. Ela tem os pianos ali, tipo Little Richard, uns pianos, podia ser Jerry Lee Lewis, né? Tem saxofone, por exemplo, e ela tem esse espírito adolescente, né? Contestatório, assim, e ao mesmo tempo ela também é pesada, então dá para entender por que muito da punk music tem a ver com rock and roll com rock and roll mais básico, e porque o rock and roll que começou a fazer sucesso, digamos assim, no meio dos anos 50, também influenciou muito a punk music mais adiante, né? Sem contar até aquele grupo americano, começou em, acho que 79, e fizeram um certo sucesso nos 80, as Stray Cats, que era completamente isso, né? É um grupo de rock and roll com uma pegada punk e vice-versa. Então, vamos tocar só um dos maiores êxitos do grupo, que essa canção que a gente tocou agora, a Sincaxambó, de 86. Vamos tocar Beth Morreu, de 83, um trechinho. Só, por favor. Beth, tão bonita, gostosa, era a atenção da escola, sempre na coluna social, exibindo seu sorriso humana. Todos queriam Beth, desejavam Beth. É, mataram a Beth, viu? É, essa música jamais acho que seria gravada hoje, ainda mais, e não seria nem permitida, porque essa música, deve te lembrar, ela fez parte do mainstream brasileiro nos anos 80, né? Ela foi hit de tocar direto em rádio. Sim. Então, eu quero agradecer o espaço, mais uma vez, e obrigado por deixar passar um pouquinho aqui do... Não se preocupe, não. Tá? E então estamos aí, então, no sábado de manhã. Sábado de manhã e na. Faço a participação no programa lá. Na segunda e terça também. Isso, exatamente. Então, obrigado de novo, um grande abraço. E até sábado. Ouvintes, muito obrigado pela força, tá? E valeu. Até sábado, um abraço. Até mais, querido. Um abraço. Tchau.